Estoura o gordinho, meu parceiro mano, outro real do colégio. Vem, boy! A solidão tá me custando caro, e os baratos que eu tomo não dou conta de pagar. No escuro do meu quarto, tá deixando claro que dormir sem você aqui não dá. Meus olhos pra te esquecer e volto, cada vez pensando mais, mais, mais de mim não sai, mais, mais é um babá. A Letícia Hernandes canta assim, ó. E nega, volta pro teu medo, por então eu bebo, por então eu bebo. Nega, volta pro teu medo. De pagar no escuro do meu quarto, tá deixando claro que dormir sem você aqui não dá. Vou pro meu olê pra te esquecer e volto, cada vez pensando mais, mais, mais de mim não sai, mais, mais. É um vá pra frente, dois pra trás, ó. E nega, volta pro teu nego. Oi, então eu bebo. Oi, então eu bebo. Nega, volta pro teu nego. Ou então eu bebo, ou então eu bebo. Nega, volta pro teu nego. Ou então eu bebo, ou então eu bebo. Nega, volta pro teu nego. Ou então eu bebo, ou então eu bebo. Bora o parceiro Marcinho, bora alto. Chega em mídia, respeito-me.